648, ingresso Juliette, portão 02, atenta no táxi da aeronave da Avianca. Centro da Avianca, prossegue para o 02, voo 648. 01. Boa tarde, Olimpo 01, contato radar, voa para o nível 240. Para o 240, 01. Trip 5490, centro autorizou direto Petrolina. Gente, direto Petrolina, com favorecimento do centro, trip 5490. Gol no 600, chame agora o centro Recife, frequência 126.85. 2685. Meia, 1242, senhora, por favor, você vai despachar para confirmar nosso código transponder, por favor. Cinco cinco quatro cinco, código transponder. 5545, muito obrigado, senhora. 118.95 a torre agora, ok? Ok, muito obrigado. Salvador, Oxalé 61142.010, pronto para decolar. Autorizado, Oxalé, linha aí decolar, vento 100 graus, 159. Linha aí decolar, vento 100, Oxalé 61142. Aquele voo fez o serviço Por favor, tem o GSA, prossiga, na escuta. Decolagem 17? Bom, então, Salvador para Sierra, Índia, Foxtrot, Vitor, confere. Tanque Sierra? Então mantenha, conforme o plano, o Tanque Sierra para Sierra Índia, Foxtrot e Vitor, uma centena planeando que confirma 77, decolada 197 inicialmente, após curva à direita, no perfil da subida Coral, 5574 transponder, controle 199.8. 2-0, completa a aproximação, chame a torre 118.95. 1995, boa. 1895. 1895. Controle Salvador, Oxalé 6142, cruzo no 1500, perfil Cuca. Controle Oxalé 6142, contato radar, só para o 350. Sobe o 350, Oxalé 6142. Trip 5490, chame agora Recife, frequência 126.85. Centro Recife agora, 126.85, obrigado, boa. Juliette Serra, correção Tango Juliette Serra, prossiga. Tango Juliette Serra, reporte para ataque. Zero avistado, livre pouso na pista 10, vento 100 graus, nome é nós. Livre pouso 10, pastor 20. Liberal autorizado ingresso na pista, no site, reporte aliado e pronto. Fumaça, intenção de decolar a parte da decisão ou vai para a capseira? Tão de 1.500 após. Fumaça 1.6, toque autorizado inicialmente até taxi hotel, reporte para o cruzamento. Serra, autorizado, táxi 70, exceção Oscar, reporte para ingresso na pista 17. Mantenha a posição, fumaça no meio, aguarde. Zero no solo aos 54, ingresse na taxi, correção, autorizado 180, mantenha minha escuta e táxi até o pátio de autoridade. Autorizado da estresse, sua escuta até o pátio de autoridade, pastor 20. Backtrack, chame agora a torre 198.95, fumaça no meio, ajuste 1010. Delta, fotocópia. Via pista, reporte alinhado e pronto na cabeceira 1-0. Controle 1998. XM1142, chame agora Recife, frequência 1262185. 2685, XM1142, obrigado. 10 ajuste, bom voo. 4-2. Índia November Alpha, decolar 255. Reporte para cruzamento da pista 1028. Reporta para o cruzamento, Índia November Alpha. Curva, Índia November Alpha, tem condições de cruzar de imediato o aeródromo? Afirmativo. Evite sobrevoo da base aérea de Salvador, reporte livrando o aeródromo. Evitar o sobrevoo da base, reporta livrando o Índia November Alpha. Jesus Delta, reporte para o táxi. Que Luiz, autorizado a decolar, pistão no site, vento 090 graus no 3 nós. O voo Índia November Alpha efetuou o cruzamento do campo. Índia November Alpha, visual com mínimo, chame controle, frequência 199.8, mantenha a proa do corredor forte. Proa do corredor forte, controle 19.8, muito grato, Índia November Alpha. November Yank Mike, autorizado ingresso na pista no site, reporte alinhado e pronto. No meio, autorizado decolar, pista no zero, vento 1, no 0 graus, 1, 4 nós. Bravo, que Luiz, que decolado aos 5, 7, chama em controle 1, 9, 8. Primeiro nave? É o Bravo Luiz, senhor. Boa tarde, Bravo que Luiz, que suba e mantenha o nome pé de corredor Axé, informe no farol da barra. Reportará farol da barra, o Bravo que Luiz. Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Índia November Alpha, se afastando no forte na sua escuta. Boa tarde, Índia November Alpha, mantenha o nome pé de corredor forte, você vai passar 20 milhas em Salvador, confirme. Afirma, até 2,0 milhas o Índia November Alpha. A gente informe livrando a CTR. Informa livrando a CTR, Índia November Alpha. Colar 258, chame controle 199.8. Controle 198, afirmação no meio, boa. Salvador, boa tarde, Azul 4065, papapá. Aqui pronto para decolagem. 14065, tente da papá. Ok, tem um já aprovado 340 Campinas, tá pronto cópia? Pronto, cópia. Autorizado Campinas, 340, rota via trilha, pisolou no meia, para voltar do voo conforme plano, decola pista no zero, com curva pela direita, no perfil da Dael, Leda, pós-Leda, voa bridge, 5576 transponder, controle do pé em 119.8. Autorizado Campinas 1340, decolando da 10, curvando à direita, da El Leda Pós, Voa Bridge, 5576, transponder, 1198, controle 406. É, confere, portão 8, chame quando posicionar o 4065. Mike, reporte para cruzamento da pista 1028. Cruzamento do Novemente Mike. Autorizado cruzamento do campo. Novemente Mike, mantenha a linha do litoral, reporte para cruzamento da cabeceira 1028, decolado aos 1700. Vai manter o de decolagem, aguardando para cruzamento. Então, Juliette Serra, autorizado a ingresso da pista 17, reporte aliado e pronto. Da Roderick Mac, vai seguir a linha do litoral, prosseguindo para cruzamento, confirma? Confirme o nome da Roderick Mac. Da Roderick Mac, dá pra gente estar mantendo a linha do litoral para cruzamento. Autorizado cruzamento da pista 1028, reporte liberando. Autorizado cruzamento, da Roderick Mac, reporte liberando. Delta autorizado, TAC 70 e sessão 8, reporte para ingresso na pista no centro. Estamos no cargo 171, Skok Identity, clear AMA arrival, down to 2000 feet, planet 1009. Ok, clear to AMA arrival, down to 2001009, Mach Bravo 191. Mirek Mike cruzou o campo. Nome é Mirek Mike, visual com o mesmo, chame controle na frequência 119.8. Nome é Mirek Mike, chamará o controle na frequência 119.8. Controle de Salvador, boa tarde. Nome é Mirek Mike, decolar da 17. Boa tarde, só mantendo o 9 Bianchi Mike, mantenho o número meu peso, corrido forte, atento para um Charlie 150 à sua frente, com o mesmo destino, mantendo um no meu peso. 9 Bianchi Mike, manterá pelo corredor forte, um no meu pé, ciente do tráfego. 19.8. 19.8, muito obrigado, bom serviço, segue do SP. Autorizado, está presente, atenção para 2 mil pés, novembro Yankee Mike. Novembro Yankee Mike. Ali, Papa Romeu, Tango Juliette Serra. Boa tarde, senhor. Tango Juliette Serra decolado na sua escuta. Tango Juliette Serra, troque o código transponder para 5574, saída Coral, subida para uma centena, vigilância. 74, sobe para uma centena, subida coral, Tango Juliette Serra. Azul 4462, boa tarde, acione a identificação, chegada Mari, lista e mantenha o 050. Kilo Romeo Oscar, 1500 pés nos corredores, informe Paris para ingressar no corredor Interlagos, confirme PLB. Copiado. Gol no 807, boa tarde, acione a identificação, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o ajuste 10, 10. Gol 1711, Trinity 1010. 1010, left arrow, 1011. Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, vai lembrando as horas de mãe e filho, segue para pouso em terra das operações. A Índia, Eco Índia, destino. Está presente em frequência livre, Mike Juliette Romeu, tem um bom pouso. Grave, já de volta, pode ir. Bom trabalho. Papa Romeu Tango Juliette Serra, voe coral da presente. Direto coral, Tango Juliette Serra. Juliette Bravo Delta, vai prosseguir via Lima Mike e reporta na Quebec para o cruzamento. Bravo Delta, parte 5, parte 4. Reporta na Quebec para cruzar. Bravo de Luiz, que mantém meu pé com condições visuais, frequência livre, chama para regresso, Salvador. Controle 199.8. Chama o controle 199.8, papapá, mais tempo da alta. Controle, papapá, mais tempo delta. Boa tarde, Mike Eco Delta. Eu vou direto Manati, no meu pés? Afirmativo. Direto Manati, meu pés, Mike Eco Delta, informe livrando a CTR. Reportará livrando a CTR, vai manter um no meu pés, o papapá, Mike Eco Delta. Massa 197, controle Salvador. Fumaça 16, não escuta. Fumaça 16, solicitação do centro. Sua saída vai ser Arbor, Obidude e após Obidude voa Sagaz. Obidude, após Obidude Sagaz. Vou localizar o ponto de fumaça. Fumaça 16, aguarde transferência de comunicações. Quatro, quatro, meia, dois, reduza para 2209. 2209, pode mandar. Solo, Salvador, azul, 4065, portão 8, pronto, já está, né? Felizado, time tax. E na chegada, o gol no 807? 87. Na escuta, prossiga. Sente da papá, solicito 200 para Ilhéus. Ok, 200 um minuto. Após Arbor, seu voa Oscar, Bravo, Delta, Uniforme, Delta. Oportuno, passa no meio, aguarde e faremos um contato com o Recife. Boa tarde, Xené 63, 4, informação papá, Xené 1150. Boa tarde, Xené 1304, aciona a identificação, chegada Mari, desça para o 060. Identificou, desça para o 060, Xené 1314. Nossa, no meio, chama agora o Centro Recife na frequência 128, décima 8. 288, obrigado. Copia. Prossiga. Ilhéus, 200, aprovado. Decola pichão 10, primeira curva é à direita. No perfil da Dael Leda, após Leda, vou Ilhéus. 5044 transponder, controle 1, 19.8. Sente 200 para Ilhéus, Dael Leda, após Ilhéus, decola da 1-1, com curva direita, 5044, 198. Só corrigindo a pista, 1-0. Correção, é 1-0. Sherman 01 no ponto para posicionar. Chama lá. Cargo 171, clear the final LS reports, runway 10, reporting stable on localizer. Operator, no, localizer for runway 10, land cargo 1-10-1-1. Rotando Kilo Romeo Oscar, autorizado a rotatória. Rotatória, Salvador, Pastor 2-0, boa tarde. 2-0, Pastor 2-0, boa tarde. 250 já aprovado, Recife. Quantas cópias? Quantas cópias? Autorizado Salvador, Recife, 250. Rota via Perus 58, decola pista 1-0. Primeira curva é à esquerda. No perfil da subida Puca, Jamo, transição Caju. 5035, código transponder, controle Operi 119.8. Autorizado Recife 250, Perus 58. Decola 1-0, curva esquerda. Seria Puca, Jamo, transição Caju. Transponder 5035, controle 198, Pastor 20. Direcional, pastor, rotacionamento correto, chame para o táxi. Chamada para o táxi, pastor 20. Confirmando, pastor, a aeronave, o Embraer que está aí no pátio de autoridade, confere? Afirmativo. Entende. Na proa, 3 mil pés, 4 minutos. 1807, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 e informe o localizador. 2000, autorizado a final do procedimento, final do procedimento, final do cargo 1, final do procedimento. 1 cargo 1, contact tower 118.95, have a nice day. Say that one more time, please. 118.95. 118.95. 8.95, o ajuste no 0. 1009 no ajuste. O azul com a 065. Tower. Black cargo 1711 e também a aire bomb 10. 1711. Continue approach. Report to landing gear down and locked. Wind now 100 degrees, 18 knots, KNH 1009. Ok, 1009, and we have the gear down, 3 green, and clear to land runway 10, land cargo 1711. Sorry, boy, Kilo Romeo Oscar. 1711, clear landing runway 10, wind 100 degrees on 7 knots. Clear to land runway 10, land cargo 1711. Confirme para Toy, quem chamou? Kilo Romeo Oscar, bota. Papatango, Kilo Romeo Oscar, continua a aproximação, reporte passando em Rima. Bota passando em Rima, Romeo. We check for Land Cargo 1711. 110 degrees on 4 knots, 1711. Thank you. Direita, nosso 060, informe estabilizado. 060, nosso estabilizado 44. Meu Oscar, evite redução de velocidade, reporte na passando em Rima. Botarei, Rafael. O 462 autorizado a descer pelo grau slide para 2000 pés. Quero o LED para 2.444, né? Vamos no final do nesse momento de 17. Como o tráfego à sua frente, Boeing 737-800 da Gol, posição de 10 horas e meia dúzia de milhas. Papapá, Mike Eco Delta, da presente frequência livre para condenação, tem um novo pouso. Tio Romeu Oscar, autorizado o pouso na pista 197, vento 1, correção 090 graus, 139. Tem pouso no 7, Romeu Oscar. Corrigir. Informador, azul 4065, pronto, ponto 0 no 0. Azul 4065, autorizado a alinhar e manter captura no 0. A linha mantendo 04065. Para 2000, assistindo 090, autorizado para o procedimento, reportará o 763, zona 4. 111, ground at 16, turn right, and call ground frequency 121.19. 121.19, turn right, la cargo 1-1. Gol no 807, completa aproximação, chame a torre, 1895. 1895, gol no 807. Salvador, bom dia, boa tarde, gol no 807, vai passar estendo, baixado, travado e mais um indivíduo. Gol no 807, continue a aproximação, informo que há uma aeronave alinhada, pronta para decolagem na cabeceira no 0. Vento no momento 1-0 graus no 8-9, altímetro 1-009. Guardando pista livre, gol no 807. Good afternoon, cargo 1711, clear runway 10, descendo to cargo. Bom dia, meteorológico avançado, double one. Continue taxi in Alpha, after taxi Kilo, and April 3, observer of Marshall, remote position April 3, 10, remote 10. Okay, Alpha, after Kilo, remote position 10. That's correct. Salvador, boa tarde, 649. Avistado número 2 para pouso, vento no momento 1-0-0 graus, 1-2-9. Sim, chamada, confirmada para baixo trabalho, 4-4-0. Só um minuto, também escuta aguardando, cópia. Tá, é o LED, né, mantém a frente. 807, autorizado pouso, pista 1-0, vento 090 graus, 179. Autorizado pouso, gol 1-807, na pista 1-0. Decoladas 1-9, chame controle 1-9, decimal 8. Controle 19-8, azul 4-065, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, azul 4065. Tarde, azul 4065, contato radar, vou para o nível 340. 340, 4065. Entre em contato com operações, por favor. Para a cópia. Prossiga na escolha, 649. Ilhéus 240, decolada 10, com rua pela direita, no perfil da El, Leda, pós Leda, Ilhéus 5025, código transponder, controle opera em 119.8. Aprovado nível 240, programa Yankee para Ilhéus, decolada 10, curva direita da El, Leda, Ilhéus 5025, 198. Ilhéus, repetir o transponder, por favor. 5025. Ok, reto 02, chega quando pronto posicionar. Ok, no portão 2, estamos prontos para posicionar em estacionamento. Obrigado, Sim Tax. Espera. Mike, informe prosseguindo para Feliz Santana. Valeu, Brick Mike, informará prosseguindo para Feliz Santana, chamará agora na frequência livre. Papa Romeo, Índia, November Alpha, controle. Temos aeronave à sua frente, prosseguindo para Serra November Mike Echo, Papa 28 Alpha, 2000 pés, agora livrando 2000, descida para 1000 pés. Está 5 milhas à sua frente. Frequência livre, Índia, November Alpha. Espaço 62, livre pouso na pista 10, vento 090 graus, 15 nós. Livre pouso, baixa travado, 44 metros. Confirme o voo 807, chamou? 807. Sim, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte em Juliette. Alfa, reportar em Juliette, 807. Controle Salvador Chanel 354, estabilizado no ILS. Completa final, chame a torre Salvador 1895, chama o pouso, Chanel 6314. Completa, chama a torre 1895, obrigado, Chanel 6314. Torre Salvador, boa tarde, CNM 314, estabilizado no IRF da pista 103, pouso baixado e checado. CNM 314, continua a aproximação, aguarde pista livre, o vento no momento 080 graus, 19 nós, altímetro no 009. E continua a aproximação, aguardando o pouso, poderia confirmar o vento? CNM 6321, formação Quebec. 2-1 na Brasília, 320, um minuto, subida Arbor, aguarda e me escuta. 320, Arbor, na sua escuta, 6321. Graus 179, livre pouso na pista 10. Ok, copiado o vento, livre pouso na 10, CNM 314. Pra mais? Sim, tu me informou, é sério. Obrigado. Solo, azul 4462, livre a pista. A 462, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte da Juliette. Prossegue via Alfa, portarante da Juliette, azul 4462. 807, ingresso a Juliette, portão 11. Juliette 11, 807. Fala, pastor da Gera Sanado, com o passo da autoridade para cá. Meu pastor, e a autonomia? Eu estou indo 8 ali, autonomia de 4 horas. 4h30? Ok, chame agora a torre em 198.95 para o táxi, o pastor 20, e ajustado 1009. 19, Salvador, muito boa tarde, pastor 20. Pastor 20, pronto para o táxi? Pronto para o táxi. Pastor 20, autorizado, táxi 70, exceção, reporte para ingresso na pista 10. 70, exceção, reportará para ingresso na pista, pastor 20. Meia 327 para pushback e acionamento. Confirmando, por favor. O 6327 para pushback e acionamento, gate 01. Sim, então o próximo, Oxané, tráfego da Gol, está sua esquerda no portão 2, já está iniciando no push, que é o próximo setor. 7-6-3-2-7. Mantenha a posição, portão previsto 02, para então o tráfego da Gol que está saindo do portão e está no push, o senhor vai aguardar após o tráfego e a gente coordena o seu ingresso. Ok, posição previsto 02, Porsche 9321 para cópia. Prossiga. Autorizado Brasília, 320, rota Pisolono 7, decola Pichono 0, com curva pela direita, no perfil da subida Arbor, Elefa, Interceptor Aerovia, isso é conforto. 50, 51 no transponder, controle 199.8. Aprovado Brasília, 320, Upper Zulu 97, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa. 5051 transponder, controle 198, 6321. É, portão 5, chame quando pronto para estacionar. Chamará no 5, 6321. 320, autorizado ingresso e táxi via pista. Acelerando o táxi. Alô, Salvador, boa tarde, Serena 314, liberado pista na Fox. No 4, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Via Alfa e reportar antes da Juliette, Janeiro 3, no 4. Solo, Janeiro 3, 2, 7, solicita acionar na posição enquanto aguarda para ajudar no ar-condicionado. Janeiro 3, 2, 7, ciente, ponto em risco, acionamento e aguarde para iniciar o push, na escuta. Na escuta. Autorizado decolar, pistão na 0, vento 1 no 00 graus, 93 nós. Decolar, pistão na 0. Estação para táxi 1649, temos 107, 2 horas, acertando Aracaju. Autorizada direita, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, lá 1895 com a torre, 1009 ajuste. Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1009, boa tarde. 4462, ingresso a Juliette, agora o novo portão 03, Juliette até o portão 3, autorizado, azul 4462. Portão 3, via Juliette, azul 4462. Poxa, né, 63 no 4, vai ingressar a Juliette, portão 10. Ingressada Juliette, portão 10, Oceané 63, 14. Oceané 6327, na escuta. Prossiga. Ok, a sua retaguarda está livre, porém tem um tráfego da Azul que está ingressando no pátio e vai finalizar o estacionamento do portão 3. Após esse tráfego, o senhor está autorizado. Puxa e chame táxi. Gente, após o Azul, estou autorizado, 6327. Salvador, boa tarde, 649, se aproximar, pode estar pronto. Paixão 20, decola 228, chame controle 199.8. 198, boa. Bom, 1649, autorizado ANI, mantém cabeceira no 0. ANI, mantém cabeceira no 0, 649. 92, identifique chegada Mari, desça para o nível 050. Para o 050 na Mari, o TAN 3192, identificou. Ok, autorizado Aracaju, 90, tração 090, via Golf 677, decola no 7, com curva pela esquerda, no perfil da subida Conte, o transponde acionado 0263, controle opera em 199.8. Controle, pastor 20, boa tarde. Pastor 20, boa tarde, contato radar, saída Puca. Inicialmente para o nível 1950 restrito. Tá na POCA, inicialmente restrito a 1950, pastor 20. 4, chame a torre 5895 para acionamento táxi de decolagem. 10009, ajuste, bom voo. Estamos com o corredor enterrado. Autorizado decolar, pista no 0, vento 080 graus, 199. Livre decolagem, cabeceiro no 0, voo 649. Lima Lima Alfa, reporte para táxi. Salvador, voo 1396, formação Quebec, descendo a 170. Voo 1396, identifique chegada mar e vista para o nível 060. 060. Voo 1649, decolado 231, chame controle 119.8. Voo 1198, 649. De Alagoinhas, 1506, informe do estimado de pouso. Efetuará apenas TGL em Feira de Santana, confirme. Novembro, Yankee Mike, tem frequência livre, dá presente. Informe prosseguindo para Valença, 9VBE aqui mais. Controle em Salvador, boa tarde, Gol 649, iniciou a curva direita da El Líder de Elf. Boa tarde, Gol 649, contato radar na decolagem, vou para o nível 240, saída da El. 240, saída da El, Gol 649. Número 6327 está pronto para o táxi com 89 POB, alterna Salvador, 3 horas e 30. Obrigado, Oxanéa. Táxi direita, Índia, até o ponto de espera da 10, lá torre 118.95, ajuste 1009, bom voo. Índia 10, 108.95, tá. Só autorizado o táxi até a interseção Papá, reporte para ingresso na pistola 7. Quem que chamou? Fico 627 Aracaju, 190, pode cópia? Autorizado Aracaju, 190, decolado 190, primeira curva à esquerda, no perfil da subida Puca Jamo, aposta direto Aracaju. 5065 transponder, controle 199.8. Chame quando pronto para o pushback acionamento. Pastor 2-0, controle. Mas escuta, prossiga. Foi direto, posição Jamo, da presente. Direto Jamo, libera da restrição. Afirmativo, direto Jamo, liberado para o 250, Pastor 2-0. Direto Jamo, atendendo para 250, Pastor 2-0. Cascavel 59, informa o tráfego, posição de 2 horas, 10 milhas com rumo nordeste, cruzando uma centena subida para o 250 a 1 Brasília. Gente, Cascavel. 220, informa que temos um tráfego à sua esquerda, mantendo 170, é um Charlie 130. Gente, Cascavel. 3192, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, o ajuste no 009, informe no localizador. Controle Salvador, 3154, com a Pudec, Mari, descendo ao 150. Boa tarde, TAM 3154, verifique chegada a Mari, desça para o nível 060. 060, TAM 3154. TAM 3192, controle. A escuta prossiga. Autorizado ao final do procedimento, desça para 2009, informe no localizador. Para 2009, o TAM 3192 vai reportar no localizador. Senhora 6327, decolar 237, chame controle 199, decimal 8. 198, grato. Para 2? Animal alfa autorizado, ingresso na pista 197, rebote anel e pronto. IF, frequência 133, decimal 25. 13325, quando lembra que mais batalha. Controle, Xanar 6327. Controle, Xanar 6327, contato radar, sua para o 200, saída da EL. 200 da EL, 6327. Boa tarde, Mike Eco Delta, proa do farol de Itapuã. Mantenha condições visuais, o ajuste no 009, informe livrando 1500 pés para 500. 5, o ajuste no 009, quilo Romeo Oscar, bom voo. Temos um sequenciamento para a chegada a Mari, eu seria o número 612 para pouso. Controle Salvador, contratando Bravo Luiz, final para a barra da Fara, visual no campo. Bravo que Luiz, que mantém 1.510 e Xemia 2, Salvador, frequência 118.95. Mantém 1.510, mantém 118.95. 95, Bravo Luiz. Oi, Salvador, só Patango Bravo de Luiz, na prova da rotatória do Valvão Campos, no 1500 A Patango Bravo que Luiz, que curte aproximação para a pista 197, reporte baixado e travado, movimento no momento 110 graus, 11 cronos. Já ingressando na final do Anonçado, só Patango Bravo de Luiz, frente pista. Estacionar 6321, tem 102 a bordo com 4 horas e meia alternando Goiânia. Em frente, Índia, até o ponto de espera do 10, lá torre no 895, ajuste 1009. 1009, ajuste Índia no ponto de espera 1895, Estacionar 6321, muito boa tarde. Vento 100 graus, 1099. 20, informe sua razão de subida. Rotatória visual pro campo. Dia 9 Iber Alfa, chame agora a torre Salvador, frequência 118.95. 118.95, Índia 9 Iber Alfa. Pastor 20, confirme a sua razão de subida. 800 pés no momento. Dia November Alpha, em curte aproximação, reporte passando 3 milhas da final da 17. Vai encurtar, reporta 3 milhas da 17, dia November Alpha. Estado curto, acionamento, já para o táxi, 627. Lima, Lima Alfa, decolar 240, chame controle 119, decimal 8. Lima Alfa. Sou 20, desloco 53. Pastor 20, mas ainda estou de Jamo, após Jamo, se eu vou a Aracaju. Bem, Jamo, após Aracaju. 396 vai atingir 6.000. Estou no 396, estação vetor para sequenciamento. Mantenha a proa, seu limite é o localizador. E se mantenha 3.000 pés, ajuste 1.009. 3.000 pés, 1.009, mantenha a proa, o limite ao localizador. Voo no 396. Controle, Lima, Lima Alfa. Tricolais. Pode, Lima Alfa. Lima Alfa, um pouquinho agora à direita, curva para afastar um pouquinho que o Luiz que está aí duas milhas à sua frente, ok? Ah, tá ciente então. Lima Alfa, informo que não recebo indicação de sua altimetria. Zero não, estou na proa 270 agora até a final. Tá ciente, 270 até a final, ainda não verão. Qual autoriza o pouso do braço 2? Estimativo, livre pouso no 7, vento 120 graus, 15 nós. Gente, livre pouso no 7, braço 2. Agora autorizado, esquerda para final e aguarda autorização de pouso. Esquerda aguardando autorização em 19 graus. 32231, identifique chegada a Mari. Mantém o nível 050. 050, possibilidade de manter o ITAP para evitar formação, senhora? Autorizado para o ITAP. Muito grato. 2231. Quem mantém a zero, mas 3 vezes. Sério, tem mal. Pastor 20, chame agora Recife, frequência 126, decimal 85. 126, pastor 20. Eu queria confirmar no final do 30 para o Pastor 20. Natal. Gente, grato. Cascavel 59, você está agora na estado de Salvador, 40, 50 milhas. Mantenha o nível 970 e chame Recife na frequência 126.85. Voo no 396 para o localizador, voo Iduna, desça para 2.000, informe estabilizado. Pro de Iduna, percepto localizador, chamará estabilizado, voo 1396, desça para 2.000. 3192, 2 milhas para o externo, completa a aproximação e chame a torre 1895. 1895. É, só o pior novamente, 63. Afirmo. Autorizado, táxi em frente, parte 3, parte principal, Índia, até o ponto de espera da 10, lá no ponto de espera da torre, indo no 8.95, ajuste em 1.009. Frente, parte 3, torre 8.95, 627. Isso, é, parte 3, parte principal, ingressa via Índia e até o ponto de espera, lá no ponto de espera da torre, indo no 8.95. Chão no 4, desce e mantém o nível de voo 060, chegada a mão.